604, desça 2000 pés, via Maria, ajuste no 08. 2000 no 604, no 08. Puxa, acionamento na remota 103. Autorizado, pushback sinal, reportáxi. O trip 512 no meio. Ciente. Salvador Trip 9951, 48 a bordo, 3 horas e 30 Natal. Autorizado táxi, passe 1 no Indy Alfa, ponte para a torre, 1862, Keringão no 098, o Trip 9951. Indy Alfa, ponte espera, 1862, é grato, amigo, bom domingo. Trip 529961. Trip 9961, não chame Torre Salvador, 186, bom povo. 186, boa. Torre Salvador, Trip 9961, estabilizado, fui LS. 9961, o time Truno 018, tá baixado e travado. Baixado e travado, Trip 9991. Trip 9961, livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus com 099. Autorizado pouso na pista no 0, Trip 9961. 2, momento. Salvador. Webjet 5827 para pushback acionamento. E aguarda TR, taxi retaguarda e após autorizado pushback sinal web 5826, 5827. Após o ATR da autorizado 5827. Bom, boa noite, Oceania 6310, informação uniforme, gate 62, autorização. Oceania 6310, Recife, nível 350, via Peru Isk 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da fuga, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5535. Autorizado 350 Recife, decola 10, esquerda, fuga, Caju. Uniforme 58. 208.5535. O jovem está correto, do corpo de banco, chama 6310. Espera. Salve Salvador, boa noite, TAM 3858, Formação e Uniforme, Papo Copa, Fortaleza. TAM 3858, Fortaleza, nível 370, via peso Luno 9, recola pista no 0, curva esquerda, sai da mão, transição frote. Controle 120.8, aciona 5540. Fortaleza 370, via peso Luno 9, decola da 10, curva esquerda, mão, frote, a saída. 208, eu controle 5540, responde. O treinamento está correto, reporta o pushback sinal 3858. Está reportado. Fala Salvador, boa noite, final 6201, pushback acionamento. 6201, autorizado, pushback sinal, com ataque. Câmara ataque, 6201. Já Romeu, Kilo Delta, acione o transponder 0461, qual o nível de voo final? Ciente, vou ir na proa da rotatória, reporte naquela posição visual com campo. Tenho trip 9951. Ali, mantém 9951. Torre Salvador, boa noite, o trip 52 da manhã, pronto, ponte 090. Trip 52 da manhã, aguarde o início da rolagem do Embraer da companhia. Ciente. Trip 9961, no solo, 29 à direita, 219, solo, boa noite. À direita, 219, boa noite. Decolagem da pistão no zero, vento 1 no 60 graus com 08 nós. Livre decolagem, 951. Lima tem após o 352 no 6. Após o tráfego da companhia, o BL da Air 770, a gente a Lima tem 52 no 6. Só uma curiosidade, se essa perna de voo vai ficar repetitiva, sabe o que falar? Poderia confirmar pro Trip 9961? Taxi Alfa, reportante da Juliette, Trip 9961. Só pergunta por curiosidade se tem informação se essa perna de voo esse Cuiabá, Salvador, ficar repetitiva. Acredito que não, amigo. É, vai taxiar via Alfa, chama antes da Juliette o Trip 9961. Para o Transcast 5827, 164 a bordo, 330, alternando Guarulhos. Autorizado, táxi, objeto 5827, táxi Indial, ponte para 2862, que legal no 08. Indial foi no ponte para 2862, objeto 5827. Azul 4071 no protocolo. Pronto, senhor. 360 Campinas, autorizado via Pesuru no meia, decola pistão 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, acena 5542. Vamos, 951, boa noite. Pistão 0, vento 180 graus com 08 nós. Livre decolagem 5216. Correto, porta pushback, sinal 4071. Chamar pushback, 4071. Xené 6201, aguarda Embraer 170, tá certo, aguarda, ingressa na parte e após autorizar o pushback, sinal 4071. Afirmativa, após o Embraer tá tirando a guarda ali, mas o, tá com probleminha na operação do Singer aqui, tá com o palo, acho que quebrou aqui, né? Vai demorar um pouquinho, já retorna aí. Ok, ciente. Trip 9961, ingresso Juliette, portão 01. Sete, portão 01, trip 9961. Salvador, boa noite novamente, da 3662, que a gente tá aí na escola, pronto, cópia Natal. Da 3662, Natal, 370, 2A, via Pesulu no 0, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 120.8, aciona 5537. Autorizado para Natal, nível 370, via Pesulu no 0, decola até a PUCA, curva esquerda, na PUCA Zipar, 208 ao controle, 5537 no transponder, da 3662. Planejamento correto, eu posso pushback sinal. Tá, 362. Vai, chamada 09. 08, obrigado, boa noite. 604. 604, chame a torre, 1-1-8-6-12, é bom pouso. 286, obrigado. Salvador, boa noite, eu trip 52 no meia, decolou no perfil da PUCA, cruzão no 1500. 5216, boa noite, contato radar, sobe 1150, saída Pucca. 1150 Pucca, 5216. Salvador, boa noite, Gonomia 04. Boa noite, Gonomia 04, que eu tenho aproximação, guardando pista livre, altímetro no 018. Excelente, aguarde, Gonomia 04. O827, livre decolagem, pista no 0, vento no 80 graus, com 09 nós. Com livre decolagem, dono 0 é de 5827. Volume 604, livre pouso, pistão no 0, vento no 80 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, volume 604. 95827, decolou 35, controle 120, décima 8, tamo bom, boa noite. 208, boa noite. Controle muito bom, Webjet 5827, cruza agora 1500 na sua escuta. Vigilância 360, saída da EL. O 5827. 5827, possibilidade de Leda? Ah, autorizado, Leda. Leda na Pro Web. Boa noite, Michael Jett, Charlie, prossiga. Corrigindo, o TRIP 9951 restrito ao 310, vai chamar o Centro Recife na frequência 12545, alterna 12285. Ok, restrito ao 310, 2545, 2085, boa noite. Da sala aí essa possibilidade, por gentileza, chame a frequência 121.9, por gentileza. Quatro no solo, às 3:30, à direita, chame solo 121.9, boa noite. 219, boa noite. O plano chega normalmente 30 minutos antes, tanto no sistema quanto no centro receita para poder ser autorizado. Então, como precisa da autorização do centro receita, tem que aguardar ou fazer alguma CHG modificando o horário. Porém, daqui a 8 minutos já está chegando no sistema. Okay? Salvador, Gol, botão 604, Vivano, desculpa. 604, táxi Alfa, portante da Juliette. Portante da Juliette, 604. Suspeque acionamento 09 da 3662. Autorizado, suspeque acionar por táxi 3662. Autorizado, da 3662. Serra aqui no Delta. Tá, visual com aeródromo? Afirmativo, agora 6 milhas e meia da rotatória. Vai chamar a torre em 1862 para ingressar no circuito de tráfego. Ato, 1862, boa noite. Muito boa noite, papapá, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, autoridade prosseguir final no 7, reporte na curta, altímetro no 0 no 8. Encontrar na curta da 17 com ajuste de 2,18, Serra Kilo Delta. Controle Salvador, Regiante 6748. Boa noite, tenho a uniforme. Boa tarde, ou boa noite, o 6748. Prossiga para 5 mil pés na chegada à Mário, ajuste no 018. É para 5 mil pés na chegada à Mário, na cidade 1018, autoriza ITAP. Autorizado, ITAP. Voando ITAP, o AD 6748. Juliette, gol no 604. Gol no 604, táxi a Juliette, portão 02. Juliette, 02, gol no 604. Gol no 3858, portão 3, pushback também. 3858, aguarda para o push. Aguarda. 3325, 1351. Número 2, setor aguarda. Aguardando, 478. Dan 3858, aguarda Bong parquear no 02 sua direita, posicionado para o SPEC, senão a porta. Moderador parquear na direita no 2, está posicionado, 3858. Tudo boa noite, Chané 6303, com a uniforme. Boa noite, 6303, prossiga para 4 mil pés na chegada Bonf e o ajuste no 018. 4.018, 6303 na bomba. Salvador autoriza Bandeira Caju para o trip 52 no meia. Aguarde. Aguardando, grato. Chame o centro Recife em 12545, alternativa 12685 e solicite ao mesmo Aracaju. 12545, alterno 12685, confirme. Afirmativo, centro Recife. Ciente, boa noite. Final, contra embaixado, checado, papapá, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, livre pouso, pista no 7, o vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso na 17 para o Serra Kilo Delta. O TAN 3258 confirmando, está autorizado, puxa para táxi. Vai reportar táxi, hoje de noite. Salvo Salvador Oceano 6201, finalmente agora no 5, tá pronto para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento para o ataque 6201. Chamar ataque 6201. Ativo Sol, Los 44, autorizado, reporte livre, não no 7, Serra Cruz Delta. Táxi, o Sun 3662, tem 170 a bordo, 0250, Fortaleza. Utilizado táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte para Dono 0, Torre 1 no 8. 62, que ligar 1-0 no 8, Sun 3662, atento ao Oceanair que está efetuando puxa até a saída 43. Assistente do Ocean está autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte para monitora 2. 3662, lá noite, 1-0-2, Azul 4071, podendo sola assim que entrar retaguarda, autorizado para o chuveiro funcionar com a taxa. E que eu estou livrando, autorizado inicial o chuveiro, o Azul 4071. Salvador, China 6310, pushback acionamento, posição 62. 8-4-8, redução para 2-1-0-9-210, desce para 3.000 pés. Lote de 6748, redução 210 nós, descendo para 3.000 pés. É 313, da Ocean, né? 2.000 pés, 1-0-1-8, resposta pesada na LF. 2.000, resposta estabilizada, né? 313. Pode ser 8-6, obrigado, boa noite. Salvador Ground, good evening. This is trip 9949, uniform information. Request is clearance to Cuiabá, flight level 380. Okay, send by the copy, trip 5, trip 9949. Stand by 9949. Puxa, 6310, autorizado, pushback acionamento. Sola 5, o Airbus está passando a retaguarda no momento. 5 Airbus passando a retaguarda, está autorizado, então, 6310. Mike, Juliette, Charlie, solo. Confirma o pato que se encontra, pista de cola. Sem pista no zero, o Mike, Charlie. Mike, Juliette, Charlie. Para Serra, Delta, Charlie, Oscar. Nível 400, via Pesulu 16. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, acena 5554. No saída da El, Leda Bridge, podia confirmar a pessoa da volta no meio? Salvador, boa noite, 3858, atmosfera na 0, pronto. Salvador, Oceané 6201, está com 125, 345, com fins. 748, conforme pode ter escutado, colega aí próximo à dona, Teve recepção de laser na final. Excelente, copiou. Obrigado. Senhor 0345, parte em diálogo com a esfera 186, obrigado, bom trabalho. Saludo 4071 para o táxi, 92 POB, 1340, autonomia, alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi, seguindo R2 através de meia dúzia, via parte 1 no Indial, ponte para a torre, 1 no 8, é só meia dúzia, que ligar no 0 no 8, azul 4071. 0-Bus, Indial, chama a torre, 1 no 8, meia dúzia, 4-0-7-1. Pode prosseguir até 2000, Webjet 6748. Afirmativo, resposta estabilizada. 2000, resposta estabilizada, 6748. Ele é esse whisky, partiu? Ele é esse whisky para o 6748? Confirme. Ele é esse whisky? 2500, whisky. Okay. É 313, complete aproximação, torre 186. 186, agora, calma aí, POB 112. Assim de Alfa, ponte para a torre, 3862, que ligou no 0 no 8, o China 6310. Então, Alfa, 2862, 32, obrigado. 372, ok? Sim, ativo, 2500 é a altitude de procedimento, 6742. Sente, só o efeito da arremetida. Olha o seu visual já. Obrigado. Trezeno 3, livre pouso, pista no zero, vento 1 no 8, 0 graus com 08 nós. Livre pouso, Chané 6303. Trip 9949, red cop. Go ahead, trip 99. Flight left 380 to Sierra Bravo Charlie Yankee, via Upper Zulu 17 Formosa, Upper Zulu, correction, Upper Whiskey 10 after Formosa, then fly ahead. DCT. Take off runway 10, right turn, abort, departure, then fly ahead, leader position, left position confirmed.